esquinas que com amor cultivo. Minha pistola de plástico, podem tua mata cilindra. Sempre me chamam de cinza, mas eu vou ter. Sua mente, que também é gente. Baiano fala gente, come o quê? Você pode ser gótica, você vai ter o whisky head. Ninguém quer morrer na net, tentando camuflar. Olá, meu bom azar. Faça minha barba, arranque seu bigode. Como dói?